Chego da escola, eu fico navegando no chão. Eu fico aqui flutuando adoidado, trolando os mods e os pasquales o que vocês me chamam de cancro? O que vocês não gostam de mim? Também quero ser do clube meu. Não sou nem quero ser um crossdresser, mas a mojinha às vezes cai bem. Eu tenho meus problemas mundanos de ensino médio. Só posta pica do Feels Batman. Por que você dá sage, Heidi? E se eu me interessar por CP? E se a PF vem me apanhar? Quando tem mulher é claro que a gente culpa. Fala que tem peito só, que só posta do gola. Ou você é gorda ou não é a vagabunda. Tenta zoa foda fora. Se não tem resposta, é claro que a gente culpa. Imploro por salsa, mas só me mandam embora. Ou você é troll ou não é tão magunda. Ei, ei, ei, ei. Onde está seu Deus agora?